astronauta do amor. Lucas Araújo, o seu astronauta do amor. Eu sei que já estou tão longe de você, pertinho das estrelas, porém sem poder. Quer saber quem sou? Sou um astronauta.